doer meu peito, ou sufocar por dentro. Altas gargalhadas. Lembro quando

pensei em te guardar, mas foi melhor assim, mas foi melhor. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim, mas nada além de mim. Produções. Fazendo você dançar, DJ Genilson Incomparável.